telefone que me adora, que quer me ver. Vem pra minha cama e me devora. E amanhã você não atende o celular. Manda dizer simplesmente que você não está. Eu sozinho, sem seus beijos, vou morrendo de desejo. Olho a cama, não te vejo. Tenho a faca, não o queijo. Que bobo eu sou. Só você chamar, saio correndo. Pra onde eu vou? Desse jeito só tô te perdendo. Um maluco, um idiota, um amor que não tem volta. É loucura, um sentimento, ilusão de pensamento. E nada eu deixar de amar você. Nada eu quero te esquecer. E nada eu deixar de amar você. Nada, não quero te perder. Alberto Moreno, no ritmo da rocha. Eu sou. Só você chamar, saio correndo. Pra onde eu vou? Desse jeito só tô te perdendo. Um maluco, um idiota, um amor que não tem volta. É loucura, um sentimento, ilusão de pensamento. E nada